Em patrulhamento rotineiro, policiais militares da Rocan na noite de ontem realizaram a apreensão de mais drogas na plataforma de embarque da Rodoviária Internacional de Foz do Iguaçu. Era uma inspeção geralmente feita de forma rotineira para impedir o tráfico de drogas e armas. Durante a verificação, os policiais se depararam com Anthony Peterson Alves da Luz, 19 anos, que ao avistar os policiais começou a ficar nervoso demais. Foi dada a voz de abordagem ao verificar a bolsa do indivíduo, encontrado entre os pertences do mesmo um tablete pesando 1 quilo de crack. Anthony, que tem 3 passagens por receptação na cidade de Alto Paraná, cidade destino, agora está na 6ª SDP, preso em flagrante, como explica o tenente Murilo Mendes. Mais uma apreensão aí de crack, feita aí pela equipe Rocan, no rodoviário de Foz do Iguaçu. Esse entorpecente estava prestes a sair aí da cidade. Os policiais militares estavam fazendo um patrulhamento preventivo no local, identificaram esse cidadão de 19 anos em atitude suspeita, e aí quando na revista aí nos pertences desse cidadão, encontraram lá uma sacola plástica com 1 quilo de crack. O que surpreende é que o indivíduo já tem uma vasta ficha criminal, né? Isso, embora meio tímido, meio quieto ali, a gente questionou até se ele teria passagem, ele primeiramente relatou que teria apenas como menor, mas buscando aqui nos sistemas, foi identificado aí que ele teria 3 receptações no ano passado. Então é uma vasta ficha criminal. A gente, pelo celular, a gente identificou aí diversas negociações aí quanto ao entorpecente. E ele relatou aí que ganharia aí cerca de R$1.000 aí para fazer esse transporte desse entorpecente até a cidade de Maringá. Flagrante de tráfico. Flagrante de tráfico, o transporte de entorpecente. Da onde que ele é, tenente? Ele é de Alto Paraná, cidade próxima ali a Paranavaí. O destino era esse? E o destino seria Maringá, então ele relatou que receberia aí R$1.000 para deslocar com esse entorpecente até a cidade de Maringá. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.